Canal 2 sugere para hoje... Às 18 horas, sertanejo pop universitário. Às 19, a guitarra e a viola, o poeta e o fadista, vão fazer-se ouvir em uma casa portuguesa. Às 19h30, tem início a História da Cruz. E às 21 horas, Ouro e Platina. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Pop Hits. Number 4. Vivendo e aprendendo a perder. Vivendo e aprendendo a esquecer. Pop Hits. Number 3. And I'm crazy, but you make it. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target.

cinco melhores Pop Hits. Everywhere I